Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma e aqui quem fala é Matheus Dess. E eu sou o Thiago Sepúlveda. Só quis dar uma mudada, né? Não, ele fez um suspense. Eu quis deixar um ar de mistério. Quem é ele? Aqui é a Carol. E eu sou o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 8. We both share a slappy go happy, happy go lucky love. Hoje eu vou indicar um livro do Neil Gaiman. Não, mentira, foi só pra deixar a Carol feliz. Eu fiquei animada que já ia falar bingo, mas não foi hoje. Não, então hoje eu vou indicar um livro do Philip K. Dick. É, a gente já falou dele aqui, do autor. Foi o cara que escreveu Android Sonha com Ovelhas Elétricas, que foi o livro que deu origem a Blade Runner. E assim, tem post no blog, a gente já falou dele no Indica. E hoje, o livro de hoje se chama Realidades Adaptadas. Esse livro, ele é uma coletânea da editora Aleph, de contos do K. Dick que viraram filmes. Então, são 8 contos, e eu vou ler rapidinho aqui pra vocês o nome do conto e o nome do filme, só pra vocês se situarem, porque assim, por motivos óbvios, não vai dar pra falar de todos, né, de todos os contos, então vou falar de uma maneira mais geral. Os contos são esses aqui, ó. Lembramos pra você A Preço de Atacado, que deu origem ao Vingador do Futuro, que é o famoso Total Recall. A segunda variedade... Que é o filme que ficou famoso pela Mulher de Três Peitos, né? Inclusive tem duas versões do filme, né? Famoso pelas razões erradas. Sim. Porra, mas é um ótimo filme. O outro se chama Segunda Variedade, que deu origem a Screamers, Assassinos Cibernéticos. O outro é O Impostor, que deu origem ao filme que chama Impostor. É o Relatório Minoritário, que deu origem a Minority Report. Esse aí virou um filme e agora é uma série, né? Vocês estão ligados que tá saindo uma série. Porra, olha desse... aí, eu nem sabia. Qualquer dia desse, no futuro, é possível que eu até indique essa série aí, porque ela tem uma premissa bem legal, assim, porque ela é tipo uma continuação do filme. Entendi. Próximo conto é O Pagamento, que originou também um filme chamado O Pagamento, que é com Ben Affleck, e eu adorava o filme quando eu tinha 15 anos, eu não me arrisco a assistir de novo. O outro é O Homem Dourado, que deu origem ao Vidente. E por último, Equipe de Ajuste, que deu origem aos Agentes do Destino, que inclusive eu acho que é o mais atual de todos esses. Assim, são 8 contos, 8 filmes, eu acho que a galera que tá ouvindo já deve ter ouvido falar de mais de um, porque eles são bem famosos. Só que o K. Dick, ele é um autor que não é muito... Ele não é muito distribuído no Brasil, ele não é muito lido no Brasil. E, então, às vezes as pessoas já viram o filme dele, já viram vários filmes dele, o que aconteceu comigo, assim, inclusive, e não sabe quem, da onde que se originou. Então eu indico o autor, antes de mais nada, vocês podem ler qualquer coisa do K. Dick que eu tô lendo pra caralho e tô curtindo pra caralho. A pergunta agora é, será que o K. Dick vai virar o Neil Gaiman do Thiago? Foi por isso que eu falei do Neil Gaiman no início. Matheus é perspicaz, chegou a piada. Os contos, eles têm algumas características que são muito, muito legais. Primeiro que o K. Dick não escreve de uma forma linear, assim. Você não tem uma história que começa, tem um meio e um final. O nome do livro, ele é muito bem pensado, assim. É como se o K. Dick pegasse pedaços da realidade e te apresentasse aquele pedaço, sabe? Tipo, ele tem toda uma vida de várias pessoas, e ele pega um pedaço da vida das pessoas e te apresenta aquilo. E é bom porque, assim, ele não te coloca heróis, vilões e uma trama complexa. Ele te coloca alguns problemas e te mostra o ponto de vista de vários personagens e como eles vão resolver aquele problema, entendeu? Então, assim, ele não tem como o Guga Mafra diz lá no Braincast, o K. Dick não tem compromisso com a felicidade. Nos contos, o lado mais forte vai ganhar, entendeu? Ele te apresenta aquele problema, te apresenta os personagens e quem for mais forte vai conseguir driblar o problema. Então, não é nada previsível. Ele brinca muito com o que é certo, o que é errado. Ele brinca muito também com o que é estar vivo, sabe? São essas coisas que ele baseia os livros dele, mexendo muito com tecnologia e inteligência artificial. É, a maior parte das adaptações é uma coisa meio óbvia, mas eu particularmente prefiro os contos. Assim, apesar de serem textos pequenos, tem uns que tem 20 páginas, e eu acho que o maior deve ter 50 páginas, ou 40, uma coisa assim. A problemática se resolve de uma maneira sempre melhor do que nos filmes, porque nos filmes eles tentam deixar a parada meio hollywoodiana, e aí eles fazem o contrário do que o K. Dick faz no livro, que é, ao invés de apresentar um pedaço da realidade pra você, ele, tipo, te joga um protagonista, um herói, um vilão, um início, um meio, enfim, e isso não é esperado no livro. O conto Segunda Variedade é particularmente meu predileto, porque como eu falei lá atrás, ele brinca com essa ideia de o que é estar realmente vivo, sabe? tipo, eu vou contar rapidinho a premissa. Ele te apresenta os humanos e uma raça de robôs que aprenderam a se reproduzir sozinhos. Então, ele te mostra esses dois lados e o tempo todo ele fica questionando sobre o que é realmente a vida, sabe? E ele faz isso em vários livros e isso é muito louco. E esse conto é cheio de plot twist, é do caralho, assim, apesar do filme ser... O filme é quase bom, sabe? O Screamers é quase bom. Eles estragaram no final, assim, até 60% do filme, 70%, é bom e o final estraga, mas o conto é genial. Se vocês tiverem, sei lá, por algum motivo preguiça de ler o livro inteiro, procura pelo menos o Segunda Variedade, que é demais. Fica aí pra vocês, Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, e em breve aí eu pretendo indicar mais livros do cara, porque ele é muito bom e ele não é muito conhecido aqui no Brasil. Isso aí foi a dica do Thiago, na próxima vocês já podem considerar como bingo, já podem... é o nome novo pro bingo. Na versão atualizada da cartilha do CCNcast vai ter lá o Philip K. Dick. Agora a gente vai com outro Thiago Sepúlveda, quem é ele? Beleza. Hoje eu vou indicar um jogo para 3DS e 2DS. É um jogo que foi criado pelo mesmo estúdio do Mighty No. 9, que tem um dos responsáveis, né, produtor Inafune. O nome do jogo é Azure Striker Gunvolt. Esse jogo, ele segue também um pouco da mesma premissa do Mighty No. 9, que é ter aquele estilo meio parecido com o Mega Man. Só que esse, no caso, é o Mega Man X. Assim, já de início, ele é tão parecido com o Mega Man X que... Até a sequência de fases, né? Por exemplo, todo Mega Man X, o Mega Man começa numa fase aleatória e quando você termina ela, abre um mapa onde você pode escolher outras missões, né? Outras fases. Esse jogo tem isso também. Só que uma das maiores diferenças que ele tem com o Mega Man é na jogabilidade. Ele tem toda aquela paradinha de, tipo, você atirar, carregar o tiro, pular na parede, dar aquele chutinho na parede, né? E ele tem uma coisa que eu acho, assim, ao mesmo tempo inteligente pra caralho e muito, muito divertido, que a arma do personagem principal, que é o Gunvolt, é meio que é uma arma elétrica, que conduz, meio que liga eletricidade, e ele é um cara que... Ele é um personagem que ele meio que tem poderes elétricos. Daí que, assim, a jogabilidade meio que mescla esse lance do tiro, né, de usar arma, com a eletricidade do personagem. Então, tipo, basicamente, a jogabilidade dele é mais voltada pra usar esse comando do choque do que matar os inimigos atirando. Ele, assim, além de tudo isso, né, eu também acho ele um jogo muito bonitinho, assim, em questão de arte. Ele é todo no estilo de anime. Os personagens têm meio que... poderes especiais voltados, assim, pra personalidade deles. E acaba que ligando com a história, fica bem, bem interessante. Eu acho ele uma evolução do Mega Man X nesse quesito. Eu não sei, ele é... Apesar das pessoas terem falado muito bem dele, ele é um jogo que não se vê, assim, muitas recomendações e tal, muita gente falando sobre... As pessoas falam mais sobre o Mighty No. 9 do que sobre o Gunvolt. E ele é difícil pra caralho, igual os Mega Mans? Mais ou menos, porque, assim, ele com esse sistema de choquinho, né, ele meio que dá um sistema de pontuação também. Então, tipo, a vida do personagem é muito difícil você morrer pra ser bem real, né? Jogando real. Só que ele meio que no final de cada fase ele te dá um rank. Ele te dá uma nota e diz o quão bosta você foi na fase. Entendi. O quão mais bonito você fizer, né? Sua performance for melhor, mas ele vai te dar uma nota significativamente melhor. Entendi, é pra você, então, ficar se desafiando, né? É, isso. Ao mesmo tempo que uma pessoa, assim, que é meio asiática e tal... como que eu posso dizer isso melhor? Que gosta de desafio, o jogo ele é interessante nesse ponto, por conta do rank. Agora, pra quem é um cara, assim, bem moderado igual eu, bem casual, é um jogo que você consegue zerar ele tranquilo, saca? Porque, que nem eu disse, ele é bem difícil de você acabar morrendo e dá pra fechar ele de boa. Não é parecido com o Mega Man X, por exemplo, que pelo menos o primeiro é difícil pra caramba no final e tal. É. Mas é isso aí, o Gunvolt tá, eu acho que ele tá agora por $15, e fica aí a recomendação pra quem tem o portátil da Nintendo, que não é só de Pokémon que ele é feito. Tá aí, Gunvolt, melhor do que... Talvez seja melhor do que o Mighty No. 9 também. Recomendação boa pra vocês. Olha aí, hein? A responsabilidade. Então, beleza, essa foi a dica do Thiago Sepúlveda. Ele, quem é ele? Thiago Sepúlveda. Agora vamos lá com a Carolina pegar mais uma dica aí de livro de Neil Gaiman. Antes da Carolina começar, eu tô aqui pegando a minha cartela do bingo. Pode falar aí, Carolina. Tô aqui preparado. Oi, gente. Fiquei tensa com isso, mas vamos lá. A dica de hoje é uma série. Tem bingo. Na Netflix. Bingo. Tem livro. Bingo. Tem um episódio escrito pelo Neil Gaiman. Bingo. Opa. Tem jogo. Bingo. Tem quadrinho. Bingo. E teve até um filme. Ah, a Carol fechou a cartela sozinha. Nada, não. Ganhamos o prêmio. É, essa série é Doctor Who. Vocês talvez conheçam. Se você me segue no Twitter, você sabe que é a minha série preferida. Eu comento com muita frequência. Se você existe no mundo real, você conhece Doctor Who, né? Isso. É uma série que no Brasil tá ficando muito conhecida, que ela teve o início em 1963. Teve uma pausa. Em que ano que foi, Matheus? 79. Teve o filme em 90 e pouco. 96. E em 2005 voltou com uma série toda repaginada, com episódios diferentes, mais compridos. E é uma aposta que a BBC fez e que deu muito certo. E a série deixou de ser só um elemento do imaginário britânico e se tornou um fenômeno da cultura pop do mundo. Tem base na ficção científica, né? O personagem principal, o Doctor Who. Ele é chamado agora só de Doutor, mas na série original ele era chamado de The Doctor, e na primeira temporada da série nova, ele também era acreditado como The Doctor Who. E ele é um Time Lord, que é um alien, ele é de Gallifrey, e ele viaja pelo tempo e pelo espaço. Ele tem uma nave chamada TARDIS, que ela tinha um dispositivo camaleão, ela podia se disfarçar, mas ela ficou emperrada numa cabine policial clássica da Inglaterra, dos anos 60. Você provavelmente já viu na internet essa cabine, uma caixinha azul, e ela viaja por todo o tempo e espaço, e o Doctor tem as companions, né, os acompanhantes dele, que costumam ser humanos, e nessa série nova a maioria é mulher. É uma série muito interessante, tem muitos debates filosóficos, você pode debater o que você quiser usando um episódio de Doctor Who. Você senta no final de semana, você quer assistir vários episódios, sabe? Falando nisso, Carolina, a partir de que episódio que eu tenho que começar a assistir Doctor Who? Porque você falou aí que tem mais de 50 anos, né, a série. Tem mais de 50 anos. Você pode começar pelo primeiro episódio da série nova, que é o Rose, no primeiro episódio da primeira temporada. Se você achar chato esse doutor, ele é o nono doutor. Muitas pessoas odeiam ele, inclusive o Matheus. Você pode começar da primeira temporada, do primeiro episódio da segunda temporada, com o David Tennant, que eu considero ele o doutor mais famoso até hoje, dessa série nova. Quase só pra explicar essa loucura que a Carolina tá falando aí de doutor, né? O cara se regenera, né? Porque assim, lá no começo da série, o ator que fazia o personagem tava ficando velho, tava morrendo, e aí ele não ia mais fazer. Só que a série tava ficando muito famosa. E aí eles criaram uma dinâmica lá, que era quando o personagem doutor tava morrendo, ele se transformava numa outra pessoa, né? Mas ele continuava sendo doutor, então ele tinha outro rosto, ele tinha outra personalidade. E aí por isso que a série dura mais 50 anos, né? Porque sempre que um personagem, um doutor tá ficando desgastado, eles inventam um jeito de matar esse cara e de colocar um outro ator no lugar. Por isso que as pessoas ficam falando assim de nono doutor, décimo doutor. Isso, a gente tá hoje em dia no 12º doutor, e é muito bacana porque toda vez que ele regenera, a série tem um ar diferente, sabe? Os episódios costumam mudar um pouco pra acompanhar a personalidade que o ator novo trouxe pro personagem. E é uma coisa muito gostosa de ver, sabe? É muito interessante essa questão da relação entre os personagens, porque eles estão sempre em mudança, né? A cada temporada sai alguém, entra alguém novo, e às vezes o personagem principal também muda. Então você aprende a gostar de novos personagens o tempo todo, isso é muito legal. E uma coisa que eu particularmente acho muito bom em Doctor Who é que a mitologia é muito grande e é muito foda, né? Quando é bem aproveitada, assim. Que nem, sim, a gente tá vendo nessa nova temporada agora. É, tá passando agora a nona temporada. É uma série que tá valendo muito a pena assistir. E é o que eu comecei a falar e acabei parando. De onde começar? Você pode começar da primeira temporada. Você pode começar da segunda temporada. Se você tá querendo um ar mais ficção científica, uma coisa mais moderna, umas cores diferentes, você pode ir pra quinta temporada sem o menor problema. Porque da quarta pra quinta temporada, teve uma mudança de showrunner. Tá super diferente, dá pra assistir super tranquilo. E se você é uma pessoa que gosta de um negócio retrô, é um hipster das séries, eu super recomendo você assistir a série antiga. E se você quiser começar pelo primeiro Doutor, lá de 1963, é maravilhoso. Eu comecei por aí, na verdade, e eu gostei muito. Então é uma série que te dá muito tempo pra assistir. Você pode assistir coisa pro resto da vida. E dá várias opções. Você assiste o Doutor que você gostar. Se você não tá gostando, você pode pular pro próximo. Mas é fácil gostar dos doutores. A série, então, é muito boa. Muito recomendada por mim, pelo Matheus e por muitos, muitos fãs. E se vocês tiverem um tempinho, super recomendo vocês darem uma olhada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem então com o Dr. Who, com as suas filosofias e seu belo humor inglês. Agora a gente vai lá pro Matheus, ver o que ele trouxe pra gente essa semana. Eu queria muito continuar falando sobre o Dr. Who, na verdade. Eu vou reforçar aqui meu pedido ao senhor editor de fazer um episódio um dia no futuro sobre o Dr. Who. Mas eu preciso falar de uma coisa que é muito mais urgente, né? Que é o filme Que Horas Ela Volta, da Anna Mulaert. Não sei se é Mulaert, sei lá como é que pronuncia. Okay. Ela vai ouvir nosso podcast, ela vai comentar aí nos comentários como é que é a pronúncia. O filme é uma dramédia, né? Um drama misturado com alguns tons cômicos, assim, né? Sobre uma empregada, que é a Val, que veio lá do Nordeste pra São Paulo, né? Pra tentar a vida lá, né? Pra tentar ganhar dinheiro, ter uma carreira e tudo mais. E deixou a filha dela lá no Nordeste. E daí o filme começa com ela cuidando de uma criança daqui, né? Do patrãozinho dela. Só que o filme se passa com esse garoto já grande, assim, né? Ela já tá mais velha e tudo mais. E a filha dela, que ela deixou criança lá no Nordeste, tá indo pra São Paulo pra prestar vestibular. E aí elas não tinham contato há muito tempo, ela recebe a ligação e descobre que ela precisa de um lugar pra ficar. E como ela trabalha, ela mora onde ela trabalha, né? Ela mora no quartinho dos fundos da casa. Ela leva a filha dela pra ficar junto ali da casa dos patrões. Só que a filha dela, a Jéssica, ela é uma pessoa de opiniões muito forte, sabe? Ela é muito, como o próprio Fabinho, que é o outro garoto jovem do filme, diz, ela é muito segura de si, né? Ela é muito estranha. E aí, muito estranha entre com um asterisco na frente, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque ela chega e aí ela é muito cheia das liberdades, assim, na casa, né? Ela vê que tem um quarto de hóspedes vazio, aí ela, não, então é aqui que eu vou dormir, né? E tudo mais. E aí a gente vê um pouco dessa questão da hierarquia, assim, né? Da família de patrões que vive falando, assim, que a empregada é como se fosse de casa, não sei o quê, como se fosse da família, só que a mulher vive lá no quartinho dela, né? E tem várias restrições, assim, todos os anos que ela trabalhou lá, ela nunca entrou na piscina da casa, e aí tem umas cenas que são muito escrotas, assim, da família jantando, e aí o cara, pode tirar os pratos, pode pegar os pratos, pode, por favor, me coloca um sorvete aí. Tem uma cena que o cara vai na cozinha, e aí ele já tá na cozinha, só que ele pede pra ela abrir a geladeira e servir um refrigerante pra ele, sabe? Um negócio meio escroto. E aí a Jéssica joga na nossa cara, que é um jeito da própria Ana jogar isso na cara do público, né? De que é um negócio muito escroto, sim, sabe? É um negócio muito sem noção. E aí a gente começa a perceber, no começo do filme a gente fica meio assim, nossa, Jéssica tá se excedendo um pouco, né? Jéssica tá forçando um pouco a barra. E aí depois de um bom tempo de filme, ou de um pouco tempo de filme, se você for uma pessoa mais sensata que eu, você percebe que quem é certo ali, na verdade, é a Jéssica, assim, porque ela chega e ela muda todo o equilíbrio daquele ambiente, e ela até fala um negócio, tem um diálogo que é chave, assim, que a Val fala, você se acha melhor que todo mundo, né? E aí ela vira e fala, não me acho melhor que todo mundo, mas também não acho pior que ninguém, sabe? E é muito isso, assim, o negócio da filha da empregada passando na cara de toda a sociedade, que tem muitas coisas que a gente tem que deixar no passado, assim, que a gente não pode manter. Então é um ótimo filme sobre luta de classes e toda essa questão, né, do opressor, do oprimido. Tem um plano que é muito repetido, assim, que é da escada, né, que é muito, muito significativo. E no fundo, assim, ainda tem um tem um drama que é o drama da mãe que precisa sair de casa e não tem um contato com o próprio filho, né? Tanto que o título em inglês lá nos Estados Unidos, ele ficou com o título de Second Mother, né? Que é a segunda mãe, que é pra quem as duas mães do filme recorrem, né? Que é esse negócio de pedir pra uma outra pessoa cuidar do seu próprio filho. É um filme muito legal, tem já vi gente com preconceito aí por ser protagonizado pela Regina Casé, mas ela tá muito bem no filme. O filme ganhou prêmio no Festival de Berlim, ganhou prêmio no Festival de Sundance, e, entre outros, e foi o filme escolhido pelo Mink pra disputar o Oscar pelo Brasil em 2016. Posso comentar uma coisa? Primeiro, que ele falou que sobre a questão da empregada ser é como se fosse da família. Mas a gente nunca fala isso, sei lá, de um amigo ou um conhecido, alguém muito próximo nosso, a gente nunca fala, não sei quem é como se fosse da família. A gente fala, não sei quem já é família. Mas sim, que escroto. É alguma diferença, assim, a gente tá acostumado a falar assim, a gente nunca para pra pensar o quanto que isso é louco. Mas eu vi muita gente comentando isso, que enquanto estava vendo, ficou pensando que loucura, né? Quando você fala empregada doméstica, ela é como se fosse da família. Quando você tá falando de um amigo, seu amigo já é família. Outra coisa, gente, preconceito com a Regina Casé é uma coisa muito feia. Por favor, parem, porque ela era uma ótima atriz antes de começar a apresentar. O problema é que a Globo nivela pra baixo, velho. É, atores, sabe? Eu acho que o problema é esse. Mas inclusive, ela sempre teve uma pegada, assim, de escolher programas mais zoados, assim, né? Pra... Gente, ela tem esse lado de ir pro lado popular. Ela tem isso nela, ela sempre segue isso, tanto nos programas quanto nos personagens. O que eu ia comentar rapidinho é que, no caso, eu li um texto sobre o filme, de uma moça, né, que assistiu o filme na Alemanha, eu acho, que já é meio elitista até. Ela comenta, né, sobre a vergonha que ela teve durante o filme, enquanto as pessoas, né, iam falando, mas, tipo assim, nessa cena que o Matheus mesmo falou, do refrigerante, que o menino pede pra pegar o refrigerante, sendo que ele já tá lá do lado da geladeira. As pessoas comentando, nossa, mas é assim mesmo no Brasil, mas esse tipo de coisa ainda acontece lá, e tipo assim, rindo, né, da situação, que é tão, tão ridícula, né, que parece até ficção, mas pra quem mora aqui, né, quem sabe que esse tipo de coisa existe, dá até um certo nervosismo de você ver esse tipo de coisa, porque você sabe que isso acontece. E aí que, sim, tipo, eu acho que, eu não vi o filme, né, mas parece que teve pessoas que não entenderam esse recado dele, né, que entenderam mais, assim, esse lado dele de falar sobre a questão da mãe que deixou o filho ser criado pela empregada, do que essa questão social que basicamente tá escrachada, né, filme. Pelo que eu vejo as pessoas comentando, o que se vê é que a empregada, ela basicamente vive ainda numa escravidão. É um negócio de escravidão, realmente. Mas é aquele negócio de um filme de camadas, né? Uma coisa que a gente ainda não comentou e que é muito importante nesse filme é que é um filme escrito, produzido, dirigido, protagonizado por mulheres, que é uma coisa muito rara no cinema mundial e principalmente no cinema nacional. É um drama que tá sendo muito elogiado e não tá tendo devido reconhecimento por isso. É uma coisa tão rara e muita gente tá deixando passar, tá? Achando que é só mais um filme. E pras mulheres é uma coisa muito importante. Pra mim, eu me sinto muito orgulhosa de finalmente ver alguma coisa assim no cinema. Exatamente, eu concordo muito com a Carol. E outra coisa legal também é que o filme não usa a mulher só como símbolo sexual, sabe? E é muito raro a gente ver isso no cinema. Eu espero que daqui pra frente as mulheres só tenham mais espaço, cada vez mais espaço no cinema, porque é muito importante, a gente tá precisando muito disso, ainda mais nessa época de discussão sobre o feminismo e sobre igualdade sexual e tal. É legal porque o próprio filme tem muito disso, né? Porque tudo que acontece gira em torno das mulheres e é feito pelas mulheres. O filme, se a gente for parar pra pensar, tem dois homens e são dois panacas, assim, né? É o patriarca da casa e o Fabinho, que é o filho postiço da Val, né? E os dois não tem nenhum papel de relevância, assim, no filme. Eles sei lá, o próprio filme é um grande retrato da mudança social que ele comenta. Então, é muito louco isso. Que horas ela volta? Tem link no post aí pra vocês olharem. Fica aí a dica do Matheus, eu concordo muito com ele, o filme é muito bom. Bom, agora só nos resta torcer, tomara que ele consiga entrar no Oscar, tomara que ele tenha alguma chance. chance. E ele é muito bom não como um filme nacional, né? Ele é muito bom como um filme, em geral. Sim. Porque ele é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, assim, de todos. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o CCN Indica de número 8. Não se esqueça aí de curtir a gente lá no Facebook, no www.facebook.com/CCNcast. De procurar a gente lá no Twitter, como @CCNcast também. E de dar uma procuradinha na gente também lá no Google Plus, como mais crítico de coisa nenhuma. Isso. E, inclusive, eu vou reforçar a dica que eu acabei de dar, porque agora a gente faz promoções, né? Então, se você curtir a gente lá e deixar a gente pra aparecer primeiro no seu feed de notícias lá do Facebook, você pode ficar por dentro das nossas promoções aí, que são muito no estilo chegou, ganhou, né? Então, quem chegar primeiro ganha. Se você acompanha a gente aí fielmente, você vai ganhar muita coisa aí. Muito bom, obrigado por ouvir, senhores e senhoras. Vou ser rebelde aqui, sou contra, senhoras e senhores. A gente tem que falar ouvintes. Então, obrigado. Ouvintes e ouvintas. Mas é isso. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos dormir. Mesmo se você estiver escutando isso às 8 horas da manhã. E agora vai entrar uma musiquinha, porque o Matheus não gosta de climão. Banana, banana, banana. Essa vai ser a musiquinha, você sabe, né? Vai ser a musiquinha em looping 8 vezes. Justo. Banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana.